olha, eu sei que não vai adiantar. Clec, clec, então vou só engatilhar. Puxar agora, eu sei que não vai adiantar. Acho melhor esperar você se matar. Agora eu quero que você fique sabendo que num piscar de olhos você pode sumir. Se aprontou, bum, sua hora chegou. O anjo da morte te levou e nem saudade deixou. Não senti amor, só ódio e sede de vingança. Vivia triste, mas no fundo tinha uma esperança. Vai mudar ou vai morrer? Enquanto a vela queima, o que você vai fazer? Derrubar alguém, se realizar e fazer mais uma mãe pobre coitada chorar. Poderia ser a sua, não tem amor pela vida. Então foda-se você e sua mente fudida. Vai embora. Passando o que vejo, revejo. Vários neste caminho, vários no desespero, vivendo entre a vida e a morte, procurando de alguma forma encontrar a sua sorte. Vamos fazer sua vida mudar, irmão. Largue as drogas e nunca mais entre nessa confusão. Eu falo do fundo do meu coração. Por quê? Não quero te ver na merda. Nem triste, pode crer, viva em paz. Descubra o amor, amor, amor. Viva em paz. E seja onde for, estou torcendo por você mais. Se não quiser, fique na merda, pra mim tanto faz. Eu vejo o mundo mudando, talvez um sonho que eu queira acreditar. Harmonia imperando em todo e em qualquer lugar. Só assim, quem sabe, não haverá tristeza e solidão. Então, e a revolta de perder mais um irmão? Vai embora. Atrás você curtindo o rap que rolava, era o seu preferido. Mas agora infelizmente você que está na bosta. Me fale se está gostando de sua nova vida. O diabo magoando suas feridas. Como o tempo tá passando e sua mente na mesma. A droga não parou de entrar em sua cabeça. Dos 20 você não passa. Olha só, largou a pasta para cheirar um pau, trocou seu ferro por outro melhor. Disponibilidade de tiro, vai jogar sem dó. Na quebra era conhecido como cachorrão. Passava droga sem botar nem a mão. Então, tinha gente que fazia o seu serviço. No outro dia, seu lucro garantido. Vai embora. Foi preso, sei não. Nunca mais ouvi falar do tal de cachorrão. Que era tão falado, destemido, cheio de inimigos. Onde ele estiver, pode crer que tá fudido nessas horas. Só quem deve se lembrar é sua mãe, pobre, coitada. Teve tanta decepção, desgosto e muita dor. Mas mesmo assim não deixou de sentir o amor. Vai embora.